Fecheiro 40, capítulo 44. Não me zanguei. No fundo, a minha filha só quisera fazer-me notar que eu fora má para o pai dela, que não tinha compreendido como ele era bom. Mas aquelas palavras, tu escreves livros, mas não sabes ver longe como a tia Lina sabe, tiveram um efeito inesperado. Fizeram com que eu me compenetrasse de que Lila, a mulher que, na opinião de Ima, sabia ver longe, aos 50 anos regressara oficialmente aos livros, ao estudo e até escrevia. Pietro já antes sugerira que, com aquela decisão, ela prescrevera a si mesma uma espécie de terapia para combater a falta angustiante de Tina. Mas no último ano da minha permanência no bairro, não me contentei com a sensibilidade de Pietro, nem com a mediação de Ima. Assim que podia, metia conversa com ela sobre o assunto. Fazia perguntas. Porquê todo esse interesse por Nápoles? E o que tem de mal? Nada, até te invejo. Tu estudas para o teu prazer, ao passo que eu hoje em dia leio e escrevo só por trabalho. Eu não estudo, limito-me a ver aquele edifício, aquela rua, aquele monumento. E depois, se for caso para isso, passo algum tempo à procura de informações, nada mais. E isso é estudar. Achas que sim? Mudava de assunto. Não queria abrir-se comigo. Mas por vezes inflamava-se, como só ela era capaz. E começava a falar da cidade, como se ela não fosse feita das ruas habituais, da normalidade dos lugares do dia-a-dia. E tivesse revelado só a ela um brilhozinho secreto. De modo que, num breve circuito de frases, transformava-a no sítio mais memorável do mundo, no mais rico em significados. E depois de um bocado de conversa, eu voltava para as minhas coisas com a cabeça em fogo. Que grave negligência fora nascer e viver em Nápoles sem me esforçar para conhecer a cidade. Estava para deixá-la pela segunda vez, permanecera nela 30 anos completos da minha vida. E, no entanto, pouca coisa sabia sobre o lugar onde nascera. Pietro censurara-me havia muitos anos pela minha ignorância, e agora era eu que me censurava. Ouvia Lila e apercebia-me da minha inconsistência. Entretanto, ela, que aprendia com a sua velocidade sem esforço, parecia ser capaz de dar a cada monumento, a cada pedra, uma densidade de significado, uma relevância fantástica de tal ordem que eu, de boa vontade, poria de lado as patetices a que me dedicava para me pôr também a estudar. Mas as patetices absorviam todas as minhas energias. Graças a elas, vivia com desafogo. Normalmente trabalhava também de noite. Por vezes detinha-me no apartamento silencioso. Pensava que talvez Lila também estivesse acordada naquele momento. Talvez estivesse a escrever como eu. Talvez a resumir textos que lera na biblioteca. Talvez a confiar ao papel as suas reflexões. Talvez, a partir daí, contasse factos pessoais. Talvez não lhe interessasse a verdade histórica e procurasse apenas pontos de partida para fantasiar. Com certeza procedia à sua velha maneira improvisada, com uma curiosidade repentina que depois diminuía e se desvanecia. Agora, pelo que me era dado perceber, andava interessada na fábrica de porcelana, perto do Palácio Real. Agora reunia informações sobre San Pietro à Magella. Agora tentava obter testemunhos de viajantes estrangeiros, nos quais lhe parecia descobrir encanto e repulsa misturados. Todos, dizia, todos, de século em século, elogiaram o grande porto, o mar, os navios, os castelos, o Vesúvio alto e escuro com as suas chamas indignadas, a cidade em anfiteatro, os jardins, os hortos e os palácios. Mas depois, também de século em século, começaram a queixar-se da ineficiência, da corrupção, da miséria física e moral. Nenhuma instituição que, por trás da fachada, por trás do nome pomposo e dos muitos assalariados, funcionasse realmente. Nenhuma ordem perceptível. Apenas uma multidão desregrada e reprimível, pelas ruas apinhadas de vendedores de todas as mercadorias imagináveis. Gente que fala numa voz altíssima, gaiatos, pedintes. Não há cidade que irradie tanto ruído e tanto estrépito como Nápoles. Uma vez falou-me da violência. Nós julgámos sempre, disse, que era uma característica do bairro. Vivíamos no meio dela, desde que nascêramos, aflorou-nos e tocou-nos durante toda a vida. Pensávamos, tivemos azar. Recordas-te de como usávamos as palavras para fazer sofrer e quantas inventávamos para humilhar? Lembras-te das tareias que deram e que levaram António, Enzo, Pasquale, o meu irmão, o Solara, e eu também, e tu também? Lembras-te de quando o meu pai me tirou pela janela? Agora ando a ler um velho artigo sobre San Giovanni a Carbonara, onde se explica o que era a carbonara ou o carboneto. Eu julgava que em tempos havia ali carvão, que havia carvoeiros, mas afinal não. Era o sítio das imundícias. Existia em todas as cidades. Chamava-se Fosso Carbonário. Corriam para ali as águas porcas. Atiravam para lá as carcaças dos animais. E o Fosso Carbonário de Nápoles situava-se desde os tempos antigos onde é hoje a igreja de San Giovanni a Carbonara. Naquela zona chamada Piazza di Carbonara, o poeta Virgílio, no seu tempo, ordenou que todos os anos se fizesse o Ioco de Carbonara, lutas de gladiadores, em que não havia morte de homini, come depo e facto. Gostava daquele italiano de antigamente. Divertia. Citava-mo com um prazer evidente. Mas sim para exercitar gli homini alli facti di l'arme. Depressa, porém, deixou de se tratar apenas de ioco ou de exercício. Naquele lugar para onde se atiravam os animais e as imundícies, começou também a derramar-se muito sangue de seres humanos. Parece que ali é que foi inventado o jogo de atirar prete, as pedradas que nós em pequenas também atirávamos. Lembras-te quando o Enzo me atingiu na testa? Ainda tenho a cicatriz. E ficou aflito e me ofereceu uma coroa de sorvas. Mas depois, na Piazza di Carbonara, das pedras passou-se às armas. E tornou-se o sítio onde se lutava até à última gota de sangue. Acorriam pedintes e senhores e príncipes para ver como as pessoas se matavam por vingança. Quando algum moço bonito tombava, trespassado por espadas de ferro forjadas na bigorna da morte, pedintes, burgueses, reis e rainhas batiam palmas que subiam até às estrelas. Ah, a violência! Lacerar, matar, rasgar. Lila entre fascínio e horror. Falava-me dela, misturando dialeto, língua italiana e citações eruditas que encontrara sei lá onde e que sabia de cor. O mundo inteiro, dizia, é um grande fosso carbonário. Por vezes pensava que ela seria capaz de encantar salas cheias de gente, mas depois reduzia à sua dimensão real. É uma mulher de 50 anos, com pouca escolaridade. Não sabe como se faz uma pesquisa. Não sabe o que é a verdade documental. Lê, apaixona-se, mistura o verdadeiro e o falso, entrega-se à fantasia, nada mais. O que parecia interessar-lhe e diverti-la era sobretudo toda aquela podridão, toda aquela carnificina de corpos esquartejados e olhos arrancados e cabeças abertas, ser depois coberta, literalmente coberta, por uma igreja dedicada a São João Batista e por um mosteiro de frades ermitas de Santo Agostinho, apetrechado com uma rica biblioteca. Ah, ria-se. Por baixo estava o sangue e por cima Deus, a paz, a oração e os livros. Fora assim que tivera origem a junção entre San Giovanni e o Fosso Carbonário, Ou seja, o topónimo San Giovanni a Carbonara, uma rua onde passámos tantas vezes, Lenu, fica a poucos passos da estação, da Forcella e dos Tribunali. Eu sabia onde ficava a estrada de San Giovanni a Carbonara. Sabia perfeitamente, mas não conhecia aquelas histórias. Falou-me imenso sobre isso. Falou de maneira a dar-me a perceber, desconfiei, que aquelas coisas que me contava oralmente, no essencial já as tinha escritas, e que pertenciam a um texto amplo, cuja estrutura, porém, me escapava. Perguntei-me o que tem ela em mente? Quais são as suas intenções? Limita-se a organizar as vagabundagens e as leituras? Ou planeia escrever um livro sobre curiosidades napolitanas? Um livro que, evidentemente, nunca levará a bom termo, mas que lhe servirá para ir vivendo dia após dia. Agora que não apenas Tina desapareceu, mas desapareceu Enzo, desapareceram os Solara, e também eu desapareço, levando comigo Ima, que entre altos e baixos ajudou a sobreviver. Capítulo 45. Pouco antes de me ir embora para Turim, passei muito tempo com ela. Foi um adeus afetuoso. Foi num dia de verão de 1995. Falámos de tudo durante horas. Mas por fim, ela concentrou-se só em Ima, que já tinha 14 anos, era bonita, era viva, acabara de obter o diploma da escola média. Elogiou-a sem perfídias inesperadas. E eu fiquei a ouvir os seus elogios. Agradeci-lhe o modo como a ajudara numa fase difícil. Ela olhou-me com perplexidade, corrigiu-me. Tenho ajudado sempre a Ima, não só agora. Sim, mas depois dos problemas do Nino foste-lhe muito útil. Também não lhe agradaram estas palavras. Foi um momento confuso. Não queria que eu associasse Nino à atenção que dedicara a Ima. Recordou-me que se dedicara a ela desde o início. Disse que o fizera porque Tina gostava muito dela. E acrescentou, talvez a Tina tenha gostado ainda mais da Ima do que eu. Depois abanou a cabeça, descontente. Não te compreendo, disse. O que é que não compreendes? Mostrou-se enervada. Tinha qualquer coisa em mente para me dizer, mas retraía-se. Não compreendo. Como é possível que ao longo de todo este tempo tu não tenhas pensado nisso nem uma vez? Em que, Lila? Calou-se durante uns segundos. Depois falou, de olhos baixos. Lembras-te da fotografia na Panorama? Qual? Aquela em que estavas com a Tina e dizia lá que ela era a tua filha. Claro que me lembro. Eu tenho pensado muitas vezes que podem ter-me tirado a Tina por causa daquela fotografia. Mas porquê? Pensaram que estavam a roubar a tua filha. E afinal, roubaram a minha. Disse-me isto. E nessa manhã tive a prova de que, das muitas hipóteses, das fantasias, das obsessões que a tinham atormentado, que ainda a atormentavam, eu não compreendera quase nada. 10 anos não chegaram para acalmar. O cérebro não era capaz de encontrar um cantinho sossegado para a sua filha. Murmurou. Aparecias sempre nos jornais e na televisão, toda bonita, toda elegante, toda loira. Se calhar queriam exigir-te dinheiro a ti e não a mim, quem sabe. Hoje já não sei nada. As coisas encaminham-se num sentido, mas depois mudam de direção. Disse que Enzo falara sobre isso com a polícia, que ela falara com António. Mas nem a polícia nem António tinham levado a sério essa possibilidade. No entanto, falou-me nisso como se naquele momento tivesse outra vez a certeza de que as coisas tinham passado dessa forma. Quem sabe o que mais incubara e incubava ainda dentro dela, sem que eu alguma vez me apercebesse. Num de se a Tina fora roubada em vez da minha Imaculata? O meu sucesso era responsável pelo rapto da sua filha? E aquela ligação dela à Ima era uma ansiedade, uma proteção, uma salvaguarda? Imaginara que os raptores, depois de deitarem fora a menina errada, pudessem voltar para vir buscar a certa? Ou que outra coisa? O que é que lhe passara e ainda passava pela cabeça? Porque é que só agora me falava daquela hipótese? Queria inocular-me um último veneno para me castigar por eu estar quase a deixá-la? Percebia porque é que Enzo se fora embora. Viver com ela tornava-se demasiado doloroso. Apercebeu-se de que eu olhava para ela com preocupação e começou a falar das suas leituras, como se quisesse pôr-se a salvo. Mas desta vez de maneira muito confusa. O mal-estar distorcia-lhe as feições. Murmurou a rir que o mal toma vias imprevistas. Pões-lhe em cima as igrejas, os conventos, os livros. Parecem tão importantes os livros, disse com sarcasmo. Tu dedicaste-lhes toda a tua vida. E o mal rompe o chão e surge onde menos os esperas. Depois sossegou, falou novamente de Tina, de Ima, de mim, mas conciliadora, como se pedisse desculpa por aquilo que me dissera. Quando há muito silêncio, disse, vêm-me tantas ideias à cabeça, não faças caso. Só nos romances feios é que as pessoas pensam sempre a coisa certa, dizem sempre a coisa certa. Cada efeito tem a sua causa. Aos simpáticos e os antipáticos, e os bons e os maus, e no fim tudo te consola, murmurou. Pode ser que a Tina volte esta noite. E então, quem é que quer saber como é que ela se foi embora? O essencial será que ela esteja de novo aqui e que me perdoe a distração. Perdoa-me tu também, disse. E abraçou-me e concluiu: vai, vai. Faz coisas ainda mais bonitas do que as que fizeste até agora. Eu estive próximo da Ima também com medo de alguém roubar. E tu estimaste o meu filho realmente, também depois de a tua filha o deixar. Quantas coisas suportaste por ele? Obrigada. Estou tão feliz por termos sido amigas durante tanto tempo e ainda sermos. Capítulo 46. Aquela ideia que tivessem levado Tina, pensando que era a minha filha, perturbou-me. Mas não porque lhe atribuísse algum fundamento. Pensei foi no emaranhado de sentimentos obscuros que lhe deram origem e tentei encontrar uma ordem. Voltou-me à ideia, até passado tanto tempo, que por motivos totalmente acidentais, sob os mais insignificantes acontecimentos, escondem-se extensões de areias movediças. Lila acabara por dar à filha o nome da minha adorada boneca, aquela que em miúda ela própria atirara para o fundo de uma cave. Foi a primeira vez, lembro-me, que fantasiei a tal respeito. Mas não me aguentei muito tempo. Debrucei-me para um poço escuro, com pouca cintilação de luz, e recuei. Qualquer relacionamento intenso entre seres humanos está cheio de esparrelas, e se quisermos que ele dure, é preciso aprender a evitá-las. Também naquela ocasião o fiz. E no fim, pareceu-me que tinha apenas encontrado uma enésima prova de como a nossa amizade era magnífica e tenebrosa. De que a dor de Lila fora longa e complicada, de que ainda durava e duraria para sempre. Mas fui para Turim convencida de que Enzo tinha razão. Lila estava longe de ter uma velhice tranquila, dentro dos limites que traçara para si. A última imagem que me ofereceu foi a de uma mulher de 51 anos, que aparentava ter mais 10, e que de vez em quando, enquanto falava, era invadida por desagradáveis ondas de calor, tornava-se vermelho-fogo. O pescoço também se sarapintava. Vinha-lhe um olhar perdido. Levava as mãos à bainha da saia e abanava-se, mostrando as cuecas a mim e a Ima. Capítulo 47. Em Turim já estava tudo pronto. Arranjar a casa perto da Ponte Isabela e tratar do necessário para mudar para lá grande parte das minhas coisas e as de Ima. Partimos. O comboio, lembro-me, acabara de sair de Nápoles, a minha filha ia sentada na minha frente e pela primeira vez parecia triste por aquilo que deixava para trás. Eu estava muito cansada, por causa do vai-vem constante dos últimos meses, por causa das milhentas coisas de que tivera de tratar, por causa daquilo que me esquecera de fazer. Abandonei-me no assento, olhei pela janela à periferia da cidade e o Vesúvio que se afastavam. Foi nesse momento que saltou de repente à tona, como uma boia que deixou de ser pressionada para baixo da superfície da água, a certeza de que Lila, ao escrever sobre Nápoles, escreveria sobre Tina. E o texto, justamente por se alimentar do esforço de dizer uma dor indizível, revelar-se-ia fora do comum. Essa certeza ganhou raízes fortes e nunca mais enfraqueceu. Nos anos de Turim, enquanto dirigia a pequena mas promissora editora que me acolhera, enquanto me senti de longe mais estimada, diria antes, mais poderosa do que a Adele fora aos meus olhos décadas antes, a certeza tomou a forma de um desejo, de uma esperança. Gostaria muito que Lila um dia me telefonasse a dizer: tenho um rascunho, um cartapácio, um calhamaço, ou seja, um texto meu que gostaria que tu lesses e me ajudasses a organizar. Lia-o imediatamente. Agarrava-me a ele para lhe dar uma forma aceitável. Provavelmente, de passagem em passagem, acabava por reescrevê-lo. Lila, apesar da sua vivacidade intelectual, da memória extraordinária, das leituras que devia ter feito ao longo da vida, falando-me delas às vezes e outras vezes escondendo-as de mim, tinha uma formação de base absolutamente insuficiente e nenhuma competência como narradora. Receava que se tratasse de uma acumulação desordenada de coisas boas mal formuladas, de coisas ótimas colocadas no sítio errado. Mas nunca me passou pela cabeça, nunca, que ela pudesse escrever uma historieta pateta, cheia de lugares comuns. Tive sempre a certeza absoluta de que se trataria de um texto com dignidade. Cheguei até, quando me esforçava para preparar um plano editorial de bom nível, a interrogar Rino com insistência, pois, além do mais, ele aparecia-me em casa com frequência. Chegava sem ter telefonado, dizia: passei por aqui para cumprimentar, e ficava pelo menos 2 semanas. Perguntava-lhe: a tua mãe ainda escreve? Nunca te aconteceu deitares de molha dela, vês do que se trata? Mas ele dizia: sim, não, não me lembro, são coisas dela, não sei. Eu insistia. Imaginava em que coleção é que ia inserir esse texto fantasma. O que havia de fazer para lhe dar a máxima visibilidade e também eu brilhar à custa dele? Às vezes telefonava mesmo a Lila, perguntava-lhe como estava, perguntava-lhe discretamente, sem sair das linhas gerais: ainda tens a mesma paixão por Nápoles? Continuas a tirar muitos apontamentos? Ela respondia matematicamente: qual paixão? Quais apontamentos? Sou uma velha maluca, como a Melina. Quem sabe se ela ainda é viva? Lembras-te da Melina? Será que ainda é viva? Então eu não falava mais do assunto e passávamos para outro. Capítulo 48. Nesses telefonemas falávamos cada vez mais de mortos, que no entanto constituíam um pretexto para lembrarmos também os vivos. Fernando, o pai dela, morrera, e poucos meses depois morrera Núncia, a mãe. De modo que Lila mudara-se com Rino para o velho apartamento onde nascera e que comprara havia anos com o seu dinheiro. Mas agora os outros irmãos afirmavam que ele era propriedade dos pais e atormentavam-na, reivindicando o direito de cada um a ter uma parte. Stefano morrera depois de um novo infarte. Não tinham tido tempo de chamar sequer uma ambulância. Caíra de cara no chão. E Marisa fora-se embora do bairro com os filhos. Nino, finalmente, fizera alguma coisa por ela. Não só lhe arranjaram lugar de secretária, num escritório de advogados da Via Crispi, como lhe mandava dinheiro para manter os filhos na universidade. Morreram um fulano que eu não conhecia, mas que se sabia que era o amante da minha irmã Elisa. Ela saíra do bairro. Mas nem ela, nem o meu pai, nem os meus irmãos me avisaram. Soube por Lila que ela fora para Caserta. Conheceram um advogado, que também era conselheiro municipal, e voltara a casar, mas não me convidou para o casamento. Tínhamos conversas deste género. Ela mantinha-me atualizada acerca das novidades. Eu falava-lhe das minhas filhas, de Pietro, que se casara com uma colega 5 anos mais velha do que ele, do que andava a escrever, de como ia a minha experiência editorial. Só 2 vezes me atrevi a fazer-lhe perguntas mais explícitas sobre a questão que me interessava. Se tu, suponhamos, escrevesses qualquer coisa, é uma hipótese, deixavas-me ler? Qualquer coisa de que género? Qualquer coisa. O Rino diz que estás sempre ao computador. O Rino diz disparates. Vou à internet. Informo-me acerca das novidades da eletrónica. É isso que faço quando estou ao computador. Não escrevo. Tens a certeza? Claro. Alguma vez respondo aos teus e-mails? Não. Irritas-me. Eu escrevo-te sempre e tu nada. Estás a ver? Não escrevo nada a ninguém, nem sequer a ti. Está bem. Mas se acaso escrevesse alguma coisa, deixavas-me ler? Deixavas-me publicar? A escritora és tu. Não me respondeste. Respondi-te. Mas tu fazes de conta que não percebeste. Para escrever é preciso desejar que alguma coisa sobreviva a ti. Mas eu nem sequer tenho vontade de viver. Nunca tive uma vontade forte como tu tens. Se eu fosse capaz de me apagar agora, mesmo, agora mesmo, enquanto estamos a falar, ficava mais do que feliz. Imagina se me ponho a escrever. Aquela ideia de se apagar já a expressara muitas vezes. Mas a partir de finais dos anos 90, sobretudo a partir de 2000, tornou-se uma espécie de refrão trucista. Era uma metáfora, evidentemente. Caíra-lhe no goto. Recorrer a ela nas mais diversas circunstâncias. E nunca me passou pela cabeça, nos muitos anos da nossa amizade, nem sequer nos momentos mais terríveis, a seguir ao desaparecimento de Tina, que ela pensasse no suicídio. Apagar-se era uma espécie de projeto estético. Não dá para aguentar mais, dizia. A eletrónica parece tão limpa e afinal suja, suja imenso, e obriga-te a deixar-te a ti mesma por todo lado, como se te cagasse e te mijasse a todo instante. Mas eu não quero deixar nada de mim. A minha tecla preferida é aquela que serve para apagar. Aquela mania, em alguns períodos, fora mais verdadeira, noutros menos. Lembro-me de uma piada pérfida que tinha como ponto de partida a minha notoriedade. É, disse ela uma vez, tantas histórias por causa de um nome. Famoso ou não, é apenas uma fitinha em volta de um saquinho enchido à toa com sangue, carne, palavras, merda e pensamentos. Gozou comigo durante muito tempo, à custa daquele pormenor. Desato a fita, Helena Greco, e o saquinho ali fica. Funciona na mesma, ao acaso, é evidente, sem mérito nem demérito, até se romper. Nos seus dias mais sombrios, dizia com uma gargalhada áspera, quero desatar o meu nome, despi-lo, deitá-lo fora, esquecê-lo. Mas outras vezes estava mais descontraída. Acontecia, suponhamos, que lhe telefonava, na esperança de a convencer a falar-me do seu texto. E embora ela negasse com firmeza a sua existência, continuando a esquivar-se, ao ouvi-la tinha a impressão de que a minha chamada a surpreendera em pleno momento criativo. Uma noite encontrei-a alegremente atordoada. Fez as suas habituais conversas sobre a aniquilação de todas as hierarquias. Tantas histórias sobre a grandeza deste e daquele. Mas que mérito há em nascer com determinadas qualidades? É como admirar o cestinho da tómbola quando o abanas e saem os números premiados. Mas expressou-se com fantasia e ao mesmo tempo com precisão. Apercebi-me do prazer de criar imagens. Como ela sabia usar as palavras quando queria. Parecia que escondia um sentido secreto que tirava o sentido a tudo. Foi talvez isso que começou a entristecer-me.